Lama? Cruz, deixa eu quero distância. Sai, show. É, mas não é só ele, não. O Muck também é bem estranho. Muck. A gosma do corpo do Muck é tão tóxica que até suas pegadas são venenosas.